não existe só eu de homem, pra mim não existe só você, mulher. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre, você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você, mulher. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. E a partir desse momento vamos fazer algo inédito aqui no nosso programa Mundo Sertanejo. Nosso programa é um programa musical, como todos vocês, amigos do Brasil inteiro, sabem, né? Portanto, hoje nós vamos fazer algo diferente, porque é muito justo, algo muito bonito, e nós contamos com o apoio de todos vocês, amigos, que estão ligados no nosso programa e pelo Brasil inteiro. Atenção, muita atenção a partir de agora, porque nós vamos conversar com a dona Irani Neres, mãe do garoto Lucas Neres, de 16 anos. Eu recebi o telefonema do meu amigo Wellington e ele pediu para que a gente abrisse esse espaço. Antes, porém, eu vou dar um alô aqui para o meu amigo Wellington. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Diego. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. E como nós sabemos da audiência de seu programa, eu tomei a liberdade de te pedir para você fazer esse anúncio e nos ajudar com a Irani e com o Lucas, porque, na verdade, hoje a ajuda que nós precisamos é muito grande. E com muita fé em Deus e com a certeza da audiência de seu programa, nós vamos conseguir. Maravilha. Nós conversamos com o Adelson Moura, nosso diretor-geral. Ele também abraçou essa causa. Então, vamos conversar com a dona Irani Neres, a mãe do Lucas. Ela vai nos explicar direitinho, explicar para os nossos ouvintes qual o problema de saúde do Lucas e o que o Lucas está precisando, o que a família está precisando para que resolva esse problema de saúde do Lucas. Vamos falar então com a nossa querida senhora Irani Neres. Tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda. Obrigado, eu que agradeço por estar aqui. Muito obrigado. Muito bem. O programa é a primeira vez que o programa faz esse tipo de apresentação, de anúncio. Porém, por uma causa tão justa, nós abrimos esse espaço com muito prazer, com muito carinho, e que Deus realmente esteja abençoando este apelo e tudo vai dar certo. Dona Irani, quantos anos o Lucas Neres tem? Hoje ele está com 16 anos. 16 anos. E qual o problema de saúde do Lucas? O Lucas, ele é portador de bronquiolite obliterante, hipertensão arterial pulmonar e artrite idiopática juvenil. Ah, tá. Quer dizer, são três causas, né? São. Devido à doença pulmonar, que é desde um mês de vida. Sim. Né? Quando ele internou a primeira vez, o Lucas tinha 1 mês e 20 dias de vida. Quando fomos sair do hospital de base, ele já tinha 3 anos e 8 meses. Ele nasceu perfeito, porém, com 1 mês e poucos dias, começou a apresentar esse problema no pulmão. Isso, ele nasceu bem, com 20 dias, mais ou menos 1 mês e 20 dias, ele começou a apresentar. Sim. Né, assim para mim, eu achava que ele tinha problema cardíaco. Sim. Né? Uhum. E os dedos eram roxos, a boca roxa, né? E tinha muita secreção na boca, né? Mas, sim, assim, tudo é por Deus, como tudo aconteceu na vida do Lucas, foi por Deus. Sim. Né? Nós temos acompanhado aí na mídia, falada, escrita, na televisão, nos últimos dias, inclusive nas redes sociais, o apelo que a família está fazendo aí para conseguir o tratamento para o Lucas. Dona Irani, hoje, realmente, o que o Lucas precisa para dar sequência do tratamento, enfim, abaixo de Deus, ser curado? Isso, assim, com a graça de Deus, o Lucas, ele fez duas avaliações aqui no Brasil. Só que devido o Lucas ter perdido o pulmão esquerdo muito cedo, com 8 anos de vida, mas tudo foi feito porque tinha, né? Tá, ele vive chegar. Só com o pulmão. Só hoje com ele direito. Só tem o pulmão direito, 2/3 está lesado. Uhum. O que era bom também não está mais. Sim. Ele só tem 25% do pulmão. Né? Sim. Uhum. A partir da última crise que ele teve em setembro do ano passado, ele, a doutora falou, agora é 24 horas no oxigênio. Mas desde que ele nasceu, ele fica no oxigênio. Só que ele Sim. ficava 15 horas. Só que uhum. agora tem que ser 24 horas. Porque devido à doença e devido a ele ter chegado a 16 anos, ele corre o risco da morte súbita. Sim. Então, para ele ter uma qualidade de vida e ele conseguir esse transplante pulmonar, que com a graça de Deus, a doutora conseguiu esse médico brasileiro que está no Canadá, e ele disse à doutora, o Lucas pode ser transplantado, mas eu só volto ao Brasil no ano de 2018. É muito tempo para o Lucas esperar. Sim. Né? Então, como a gente tem aqui em Brasília, graças a Deus, temos uma parceria muito grande, né? com as televisões, a Rede Record, o jornal, e temos também do nosso lado uma torcida, que meu filho é palmeirense. Sim. Desde ele é palmeirense, é? Ele é palmeirense. Palmeirense doente. Doente. eu diz, observei minha casa pelas é fotos, na televisão, tudo. Ele é um garoto assim, muito imperativo, inteligentíssimo, porém ele vai ficar bom. Vai, com fé em Deus. Ele acredita muito, né? Então, a médica disse, por que não buscar para o Lucas? Né? Porque ele quer viver. Ele nunca perde a esperança. Né? Sim, ele fala, eu tenho esse problema, mas a minha alma não é doente. Né? Muito então, bem. Assim, a partir do momento do ano de 2010, conseguimos ir a São Paulo. E a partir desse momento que a Palmeiras, a Mancha Verde, abraçou a causa do Lucas, ele conseguiu fazer um exame que esperou 7 anos. Ah, tá. Né? Ele precisando de fazer um cateterismo para ter melhora. E assim, a doutora falava, o Lucas só não morreu por Deus e por você cuidar dele. Graças Porque a Deus. Porque aí está a diferença, o que a médica me diz. Sim. Aí está a diferença. Nem Muito todos bem. Os pacientes chegam onde o Lucas chegou. Muito né? bem. Dona Irani, vou pedir licença para a senhora, nós vamos tocar uma música. Enquanto isso, os ouvintes com certeza vão pegar uma caneta, um papel, porque daqui a pouquinho a senhora vai explicar direitinho como os nossos amigos do Brasil inteiro, o povo brasileiro é um povo solidário. E com certeza a gente vai conseguir, através aqui do nosso programa, de todos os movimentos que estão acontecendo nas redes sociais, na televisão, no rádio em geral, a gente vai conseguir realmente que o Lucas faça esse transplante. Canto bonito, Eliane Samuel, aqui mora a gente no mundo sertanejo. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá quilando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Muito bem, ouvimos aí com Eliane Samuel, Aqui Mora Gente. O programa Mundo Sertanejo hoje está sendo realmente um programa diferente. Nós estamos aqui com a dona Irani Neres, que é a mãe do garotão Lucas Neri, que precisa realmente fazer um transplante. Dona Irani, continue explicando para os nossos ouvintes quais são os apoios que vocês já estão tendo pelo Brasil inteiro, inclusive a torcida do Palmeiras, né? Que o Lucas é palmeirense, né? Explique para os nossos ouvintes, por favor. Isso, o Lucas é palmeirense, né? Desde pequeno. E com a graça de Deus, a gente conheceu a torcida Mancha Verde desde 2010. Eles abraçaram a causa do Lucas e estão conosco, como o presidente diz, nós somos até o fim, e que esse fim dure muito, né? Então, assim, ele leva nós a São Paulo para ele fazer os exames do coração. E também agora foi buscado junto à torcida Mancha Verde, todas as subsedes do Brasil inteiro, que são muitas subsedes, ao Palmeiras também, o time do Palmeiras, e ao basquete do Palmeiras. Também está abraçado com a causa do Lucas. E muitos parceiros aqui em Brasília. Então, assim, é com muita alegria, assim, que o Lucas está esperando esse transplante pulmonar, já que no Brasil não pode ser feito, porque ele tirou o pulmão. Sim, tem que ser feito no... No Canadá, em Toronto, no Canadá. Sim. E a médica do Lucas disse a ele, eu não vou desistir. Vai surgir um médico que foi para fora e vai voltar com a técnica nova. E esse médico surgiu. Então, dia 18 de dezembro, tivemos uma consulta com esse médico, por videoconferência, e onde eles disseram ao Lucas, você pode ser transplantado, mas para isso você tem que vir para cá. Permanecer aqui por 2 meses, a um custo de $300 mil, em torno de $711 mil. Então, a doutora Cristina me disse, como você tem muitos parceiros e vamos começar a buscar essa busca aí, esperamos que até maio o Lucas possa estar em Toronto, no Canadá, para ser transplantado, porque agora o Lucas fica 24 horas num balão de oxigênio. Às vezes, não é muito fácil, mas assim, com Deus, tudo é possível, e ele acredita muito. É verdade. Ele confia muito em Deus. Então, ele sempre diz, eu tenho essa doença, mas a minha alma não é doente. E aonde ele chega, ele conquista as pessoas, até em São Paulo. Ele é muito simpático, né? É, com certeza. A torcida Mancha Verde mesmo, eles falaram, quem foi ajudado fomos nós. Porque nós não temos nada e estamos reclamando. Sim. Também a escola de samba Mancha Verde, Paulo Serdã, que também assim, abraçou a causa do Lucas também, e foi através dele que a gente conseguiu a consulta no INCOR. Né? Sim. Então, assim, são muitos parceiros. Aqui em Brasília, Rede Record, Balanço Geral, Henrique Chaves, né? Assim, jornal, a escola do Lucas, que para o Lucas é um exemplo de vida. Né? E o Facebook, o movimento no Facebook. O Facebook também tem a página do Face, quem quiser acessar para poder saber a história dele lá, isso, com todas conhecer as melhor o Lucas, né? Lucas Neres, isso, né? Lucas Neres no Facebook, para você, amigo ouvinte do Brasil inteiro, conhecer melhor essa história, conhecer melhor o Lucas Neres. Acesse a página do Facebook do Lucas, né? Lucas Neri, no Facebook, tá bom? Para você conhecer melhor essa história, essa causa e nos ajudar. Dona Irani, Gustavo Lima vai cantar e a gente volta para a senhora fornecer aí números, no número de conta bancária, como os nossos ouvintes do Brasil inteiro, como o Brasil solidário pode ajudar o Lucas Neri neste transplante. Canta, Gustavo Lima, diz para mim. Desde o início você esteve tão presente, e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo, e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem. Nosso amor, diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver, pra não te perder. O que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama reacender, pra não te perder. Desculpe, mas eu não entendo, a gente se perdeu no tempo e eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você, oh, oh, amor, fazer por merecer, oh, oh, porque não se consegue. comigo pra fazer o nosso amor reviver. Pra não te perder, o que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama reacender. Pra não te perder, o que é preciso pra te ter aqui comigo pra fazer. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, vamos continuando com o nosso programa, conversando com a dona Irani Neres, mãe do Lucas Neres Pereira. Aliás, retificando, né? Lucas Neres Pereira, aí no Facebook, né? Porque tem a busca, com certeza, vários resultados com Lucas Neres. Porém, para você encontrar o Lucas Neres, estava conversando com o Nilson aqui em off, você digita Lucas Neres Pereira e vai aparecer realmente o Lucas Neres do qual nós estamos falando. E precisa muito da sua ajuda, viu? Brasil inteiro vai ajudar. Dona Irani, então a senhora dizia antes da música do Gustavo Lima, que esse transplante será feito em Toronto e custará algo em torno de R$700 mil. Isso, em Toronto, no Canadá. Sim. Né? É um médico brasileiro, Dr. Marcelo Simpel. Ele atua lá? Ele atua lá, ele está lá, só que Sim. Ele só volta ao Brasil no ano de 2018. Uhum. Na situação do Lucas, como não ele pode está, esperar não pode 2018. Esperar. Então o Lucas então, tem que ir até Toronto, ir Toronto, no Canadá, né? Tem que ir a Toronto, no Canadá. E exatamente por isso que a senhora gostaria aí de pedir o Brasil inteiro que colabore. Você, amigo, olha, qualquer quantia que você colaborar, com certeza estará ajudando muito, viu, dona Irani? Eu espero que esse espaço aqui no nosso programa Mundo Sertanejo seja muito valioso a nossa, com essa nossa pequena contribuição, mas é de coração, tá bom? E dona Irani, para o Brasil inteiro, nossos ouvintes que realmente são solidários, ajudar o Lucas Neri nesse transplante, nessa caminhada rumo à cura, desse problema pulmonar, e qual conta bancária os nossos ouvintes do Brasil inteiro podem fazer o depósito, qualquer quantia, né? Pode ficar à vontade. Eu quero, assim, primeiramente agradecer a Deus e dizer que eu sei que eu conto mesmo com todos, né? Agradeço o Diego Valadares, né? Todos os parceiros que nós temos, e eu conto mesmo com a solidariedade, porque é pela vida do Lucas. Lucas quer viver, é o que ele diz, né? Sim. Eu quero viver, né? E eu sei que nós vamos conseguir, porque Deus está à frente, né? Deus é misericordioso. Deus é maravilhoso. Eu tenho uma conta na Caixa Econômica Federal, que é a agência 0973. A operação é 013. É uma conta poupança 766405, dígito 5. Mas também querendo conversar comigo, com o Lucas, pode ligar no nosso telefone, que é 61-9299-6811. E tem também o Facebook dele, e tem também o r7.com/df, onde está a última matéria do Lucas, que foi feita com link ao vivo na minha casa, né? Então, ali está tudo, contando toda a situação do Lucas. E eu só tenho mesmo que agradecer a Deus, né? Primeiramente a Deus, né? Que eu sei que, agora a doutora Rita disse para mim um dia, o Lucas, ele não tem uma vida muito longa, mas também não é uma vida muito curta. Então, nós temos que dar a ele qualidade de vida. E chegou o momento. Verdade. É oxigênio 24 horas, então quem vê a cara do Lucas, não imagina o que ele tem. Porque realmente a cara é muito boa, mas os médicos dizem, a cara tem que ser boa, porque o problema é no pulmão. Sim. Né? Mas assim, ele tem muita alegria de viver, é o que chama a atenção ele de vai todos. Viver. E com fé em Deus e com Nossa Senhora que passa à frente, nós vamos chegar lá em Toronto, no Canadá. Porque a doutora Cristina está que não se aguenta com essa resposta que teve de Toronto. Sim. Porque um médico responder para ela em 2 horas, 1 e-mail, e dizer para ela, o Lucas pode ser transplantado, manda os exames dele para cá. E o doutor Marcelo disse a nós, o que me chamou a atenção é a fé e a vontade de viver. Isso. E a mãe do Lucas. Porque eu tenho certeza que se o Lucas está aqui, primeiramente a Deus, mas a mãe dele, porque quem tem bronquiolite obliterante, me desculpa falar, mas o paciente não chega a 2 anos. Sim. Então o que vocês fizeram em Brasília, realmente, a doutora diz, não sou eu, é a mãe dele. Né? Então só tenho que agradecer, primeiramente a Deus e a todos os parceiros, meu primo Wellington, né, que está sempre comigo também, Wellington, o Nilson, e a você e a todo o Brasil, que eu sei que nós todo vamos conseguir, sim. Todo o Brasil está, né, com a Deus, senhora, está com Lucas. E não importa o valor, importa que seja com Deus. Né? Porque assim, às vezes a pessoa fala, não posso doar muito, mas o pouco que você pode. De coração, vai fazer, né, a diferença, e que seja de coração. Sim. E que Deus possa iluminar a todos a cada dia, com muita saúde e muita paz. Amém. Porque só o que o meu filho quer é viver, poder voltar à escola, que é o que ele ama. Ele mesmo cansado, ele vai à escola. Ele, sim, não falta. Não desiste. Né? Não, ele não desiste da, uhum, vida. Sim. Igual ele disse um dia ao Henrique Chaves, um dia eu sei que eu vou morrer, mas a minha missão não terminou ainda. Então, né, não chegou a minha hora ainda. Né? Sim, sim. Então, e o Henrique Chaves disse, nossa, mas você não existe, né, Luca? Você nos surpreende a cada dia, né? Então é assim, é tudo é com Deus, né? Deus é, é maior, Deus é maravilhoso. E atenção, vocês amigos do Brasil inteiro, ó, caneta e papel na mão. Quem quiser e puder ajudar, pode entrar em contato com a família de Lucas pelo telefone 61-9299-6811. 61-9299-6811. Os dados da conta bancária da Caixa Econômica Federal. Agência 0973, agência 0973, operação 13. Conta corrente 766405, dígito 5. 766405, dígito 5. Irani Neres Santana. Está em nome da senhora a conta, né? Tá. Então, vai aparecer lá. É, e você pode fazer o seu depósito, não importa a quantia, importante é ajudar, tá bom? Agência 0973, operação 13, conta corrente 766405, dígito 5. Ajude o Lucas a fazer esse transplante, são mais de R$700 mil. Porém, vocês, amigos brasileiros, são solidários e vamos abraçar mais e mais essa causa e ajudar o Lucas Neres a viver, a fazer esse transplante, que será realizado em Toronto, no Canadá. Dona Irani, vou rodar mais uma música no programa e a gente fala mais, tá bom? Tá. Paulo Terra canta, Ela é Devassa. Ela é devassa, tem sangue de barata, diz que me ama e depois me descarta, acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou um Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Hoje o programa está sendo diferente, mas por uma causa justa. Dona Irani, mãe do Lucas. Mais uma vez, por gentileza, Dona Irani, número da conta bancária, onde os nossos ouvintes do Brasil inteiro podem ajudar nesse transplante do Lucas, e o telefone de contato. Inclusive, o depósito pode ser feito também em casas lotéricas, né? Pode. Por se tratar de uma conta da Caixa Econômica Federal, não é isso? Pode sim. Todo o Brasil que quiser nos ajudar, não importa o valor, importa que seja com Deus, né? Porque eu sei que a solidariedade é muito grande. É a conta é na Caixa, é a agência 0973, a operação é 013, porque é poupança. É a conta, é 766405, dígito 5, em meu nome, Irani Nery Santana. E se quiser falar comigo também, ou com o Lucas, 6192996811. Muito bem. E na rede social, né, no Facebook, é só pesquisar Lucas Nery Pereira, Lucas Neres Pereira, e vai aparecer lá a foto do garotão simpático, sorridente, porque ele está enfrentando o problema naturalmente, porque ele tem fé na cura, porque Deus é maravilhoso e o povo brasileiro é solidário. Contamos com o apoio de todos vocês. Dona Irani, infelizmente o programa não tem tanto espaço, né? Mas eu tenho fé, eu acredito que esse pequeno espaço aqui no Mundo Sertanejo também será uma grande força aí rumo à cura, a esse transplante do Lucas, viu, que será um sucesso, com fé em Deus. A gente conta com o apoio dos nossos milhões de ouvintes aí pelo Brasil inteiro, do nosso programaço Mundo Sertanejo. Muito obrigado à senhora, o Nilson, que está acompanhando a senhora, o Wellington, seu primo, que também abraçou essa causa, a esposa do Wellington, né, do Nilson, a Joelina. Muito obrigado a todos vocês, viu, e pode voltar mais vezes no programa, até a gente conseguir. Com certeza o Mundo Sertanejo já abraçou essa causa, com autorização, com a permissão do nosso diretor-geral, Delson Moura, e a gente vai conseguir, com certeza. Será uma grande força de coração de todos nós aqui, da produção do Mundo Sertanejo da Rádio Estúdio Brasil, viu? Só tenho que agradecer, Diego Valadares, né, a todos os parceiros, né? E dizer assim que, por mais que você tenha um problema, não reclame, e sim clame ao Senhor. Porque tudo dá certo. Com Deus, tudo dá certo, igual o Lucas diz. Eu tenho essa doença, mas a minha alma não é doente. Então, ele acredita muito e confia muito que esse transplante que vai ser feito vai ser para ele ter uma vida normal. Então, eu conto mesmo com a solidariedade do Brasil, que eu sei que o Brasil é muito solidário, né? E eu só tenho que agradecer, primeiramente a Deus e a todos que estão comigo nessa caminhada. Muito bem. Levo o meu abraço, nosso abraço, do Brasil inteiro, para o Lucas Neres Pereira, que será salvo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vai conseguir fazer esse transplante e será curado, vai viver, construir sua vida maravilhosa, construir sua família. Muito obrigado a vocês, fiquem com Deus e volte mais vezes, viu? Obrigado. João Pedro e Rafael cantam Quando Você Foi Embora. Esse cara só vai te fazer sofrer. Deixa de bobagens tudo que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora em que quebrar a cara, vai me dar razão e descobri que ele foi só ilusão. Porque ele faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado e te deixa na mão depois de ter cansado. Aí nem realiza suas fantasias. Pra você, que esse cara só vai te fazer sofrer.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.